Boa noite, você está feliz? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, primeira vez que eu ministro nessa cidade, eu já vim aqui muitas vezes receber alguma coisa de Jesus, mas ministrar é a primeira vez e eu me sinto muito honrado pelo convite do pastor Sóstenes, da sua esposa, dessa igreja maravilhosa. E para mim é uma honra, viu gente? Meu currículo está subindo agora que eu estou pregando aqui nessa igreja. Estou ficando um menino chique. Eu fui um pastor maloqueiro muitos anos, né? Agora Deus está me dando a graça de desmaloqueirar. Não estou brincando, estou falando sério. Eu cresci numa boa família, num bom lar, eu fui muito bem educado, mas infelizmente a partir dos 11 anos de idade comecei a me perder. Meus pais, quando eu tinha 11 anos de idade, eles eram líderes da Renovação Carismática, faziam uma obra doida, muito louca. Jesus fez uma obra maravilhosa, aconteceu um grande avivamento dentro da Igreja Católica. Eles chegaram a ter um grupo de mais de 700 pessoas, até que eles foram convidados a desaparecer de lá por causa desse avivamento. E só que a falta de cobertura espiritual, de discipulado, de vida na vida, fizeram eles construir algo para Deus, mas eu fui me perdendo. Então, a partir dos 11 anos, comecei a me perder. E com 20 anos eu aceitei Jesus, mas eu já tinha passado longos anos na droga, na prostituição, na loucura. Eu tenho 36 anos hoje, 16 de conversão, sou casado com a Érica, me separei 6 vezes dela, casei 3 vezes com ela. Casei em 99, casei em 2001 e casei em 2007, sempre com ela. Até falo para ela agora, quando ela vem brigar comigo, falo, melhor você não brigar comigo, senão a gente vai ter que casar de novo, vai queimar nosso filme, esse negócio de descasa, casa. Queridos, minha história é uma história muito doida, eu não queria ser dono dela. Ela é engraçada quando eu conto, mas eu não queria ser o dono dessa história, porque eu me machuquei muito, me feri muito, mas nisso eu fui perdendo pedaços da minha natureza adâmica, e no lugar está sendo reconstruído com um pedaço da natureza de Cristo. Isso é uma coisa maravilhosa, no final da história é tudo muito bom. Então, eu fui aprendendo que vale a pena perder, eu fui aprendendo que vale a pena diminuir, fui aprendendo que vale a pena descer, mas existem atualizações do Espírito Santo diante de nós. O problema é que às vezes a gente não quer acessá-las, porque a gente já é salvo, porque a gente já é convertido. Então quando eu falo, pô, sou convertido, sou de Deus também, aleluia também, Pai do Senhor também, parece que eu não quero acessar essas novas atualizações. Algumas pessoas têm que sair da caixa, né, para viver e olhar para todos os horizontes que o Senhor nos deu. Eu tive que fazer o contrário, eu tive que sair dos horizontes e ir para dentro da caixa. Então assim, eu trilhei sempre o caminho contrário. Agora, o bom disso é que eu sou pastor de uma igreja que é diferente da maioria das outras. A maior parte das igrejas, os pais vão para a igreja e aí eles convertem os filhos. É o coração dos filhos aos pais. Na nossa igreja, a gente começou com um monte de louco. Todo mundo que não prestava era da minha igreja, graças a Deus. Então, a nossa fama era igreja de gay, igreja de maconheiro, igreja de metaleiro. Conheci um menino do rock and roll aqui, o batera de vocês. Só que, de repente, esse povo maluco tem vô, tem vó, tem tio, tem tia. E eles começaram a aparecer também na igreja. Agora a gente é uma igreja normal. Você for na minha igreja, pensar, nossa, vou numa igreja louca. Você olha e fala, mas é igual a minha. Então, interessante, as igrejas se parecem mesmo, né? Porque a igreja é de Jesus e ela é do jeito dele. Mas, gente, a minha história foi uma loucura atrás da outra. Então, com 20 anos de idade, eu tentei o suicídio. Era o dia do meu aniversário, 19 de agosto de 99. Eu tentei o suicídio 3 vezes, porque eu não aguentava o vazio de ser trabalhador, educado, gente boa, mas ao mesmo tempo ser bêbado, drogado, mas aquele que é aceito pela sociedade, porque eu não roubava, né? Eu falava benção avó, benção avô, então tipo, eu era um drogado legal. Aí a sociedade vai aceitando. Mas queridos, os meus pais, quando foram embora do catolicismo, foram para uma igreja do fogo, uma igreja do manto, e ali tudo que eles oravam acontecia. E quando eu vi uma irmã de coque vindo para a rua, não de coque assim, de coque assim, quando eu vi elas vindo pela rua, eu saía correndo, porque quase toda cidade que eu ia, elas vinham profetizar. Oh, o Senhor manda dizer. Eu falava, nossa, minha mãe conhece essa aí também, já mandou minha foto para ela. Eu pensava que acontecia isso, sabe? Mas ela sempre profetizava que eu ia ser um jovem, pregar para jovem, ser pastor de jovem. Só que daí agora eu sou um pastor de uma igreja normal, mas no Brasil todo mundo fala que eu sou pastor de jovem. Então tá bom, não tem problema, eu posso ser qualquer coisa que Jesus venha a ser glorificado, amém? E queridos, sou profissional em julgo desigual. Quando eu me converti, minha esposa ficou 7 anos no mundo. Então, tudo que você pode ouvir de julgo desigual, eu já ouvi. Então, de repente, todo mundo me aconselhava, ah, larga dela, nada a ver, ela é do mundo, você é de Deus. Aí, lá na frente, eu decidi, então vou fazer isso. Depois de várias traições, várias separações, quando eu fiz, arrumei uma namorada na igreja, pronto, daí eu virei o adúltero. Eu falava, mas caramba, essa igreja é bipolar, né? Todo mundo falou que eu era livre da vida toda, agora que eu fui, não sou mais. Não dá para entender às vezes, né? Às vezes a igreja é estranha. Jesus não é estranho, a palavra de Deus não é, mas tem algumas igrejas, São Paulo, aqui não, sei que aqui, graças a Deus, é tudo maravilhoso. Mas tem igrejas estranhas, ela se parece muito com Pedro. Pedro, a igreja foi lançada nas mãos dele. Mas olha o que Pedro fez com o sacerdote, servo de Caifás. Quando Jesus foi ser preso, veio um sacerdote, futuro grande sacerdote, e quando ele vai pregar Jesus, Pedro tira a espada e corta a orelha dele. Gente, você imagina um sacerdote, passa uma vida toda sem poder jogar bola, porque se ele quebra a canela, não pode mais ser sacerdote. Passa a vida inteira sem empinar pipa, porque se o cerol arranca o dedo que enroscou na mão, não pode mais ser sacerdote. Esses caras não podiam quebrar nada, se machucar em nada, porque um sacerdote não era aceito com imperfeição. O que você acha que Pedro queria quando deu uma espadada logo na orelha do rapaz? O que ele queria? Não quero matar. Só quero arrancar um pedaço para ele nunca mais servir para ser sacerdote. E queridos, Pedro é a igreja, mas Cristo é o marido da igreja. E qual a diferença? A igreja às vezes nos machuca, mas o marido da igreja, aquele que morreu pela igreja, ele sempre vai pegar aquele pedaço que tentaram castrar do meu ministério, do seu, da minha vida, da sua, e vai colar de volta como se nada tivesse acontecido. Você vai passar a ter uma grande história, um grande testemunho, e não vai ter mais uma grande ferida. Não é lindo isso? Então é por isso que eu falei que Deus está me desmaloqueirando, porque de repente eu me converto numa igreja. Imagina só, eu me droguei por anos, eu estava 15 dias varado de cocaína e cachaça. De repente entrou um cara no meu salão de cabeleireiro, eu tinha ganho uma fita cassete, tem gente que não sabe o que é isso, um CD. Aí eu ganhei, 6 meses depois eu ouvi no dia que eu tentei me matar. De repente, aquele cara bruxo, feiticeiro, que se converteu, entra no meu salão, logo depois que eu vi a fita. 15 dias varado, naquela manhã eu suei meu nariz, saía pedaço de nariz do meu nariz. Eu não sei se alguém já se drogou assim, se você conhece, mas é horrível. Eu sentia cheiro de coisa estragada, era meu nariz que cheirava isso. Já estava apodrecendo na minha cara, sabe? É muito ruim, você não tem noção. Agora, eu não estou aqui para dar o meu testemunho, ó, Leandro, é ex isso. Se ser ex fosse bom, a gente ainda era. Agora, testemunho louco é de crente. Eu sou berço cristão, cresci na igreja. Cara, esse testemunho é sinistro, como diriam os carioca. É muito doido você conhecer alguém que nasceu com Jesus, anda com Jesus e morre com Jesus. Gente, às vezes eles não têm noção de quanto livramento Deus deu. Mas você pode crer no que eu estou falando para você. O testemunho mais louco que existe é nascer com Jesus, permanecer com Jesus e morrer e ir para a glória e morar com Jesus. Amém? Esse não tem para ninguém. Queridos, aquele cara entra no meu salão, a hora que ele entrou, eu falei, vou enganar esse cara. Paz do Senhor, tudo bem? Ele olhou para mim e falou, xadababababababá. Já viram isso? Fiz uns negócios assim. Eu falei, o que esse cara tem, cara? Sou cabeleireiro, né? Tô no meu salão. Filho, você ia morrer com a faca enfiada na barriga hoje de manhã. Daí eu tinha ouvido o testemunho dele, ele era bruxo. Eu falei, ele ainda é. Foi a primeira coisa que veio na minha mente. Você ia morrer com a faca enfiada na barriga, não é verdade? Eu falei, é. Ele disse, mas Jesus mandou eu aqui, eu sou de São Paulo, eu vim pela Dutra, e ele disse que na rua Dr. Jorge Winter, número 311, jovem de estatura média, atenderia por Leandro Barreto, e Deus manda te dizer, e falou tudo que todas aquelas mulheres do Coque já falavam, que minha mãe já falava, e eu pensava que todo mundo já tinha internet, já naquela época, já. Todo mundo, nem existia o Orkut ainda, mas eu já pensava que todo mundo estava conectado na rede. Aí eu olhei para ele, fiquei com medo. Falei, cara, eu falei para Deus mesmo hoje de manhã, se você existe, aparece na minha vida, cara, eu não aguento mais essa vida. Eu falei assim. Aí ele falou, e para você saber que é Deus que me mandou aqui, terra, você estava lá no banheiro da sua casa, você disse, Deus aparece para mim. Daí eu ainda estava pensando, ele é bruxo ainda, eu estava pensando. De repente ele me disse assim, daí eu falei assim no meu espírito, Deus, eu estou ligado que tem alguma parada de onisciência que eu já ouvi falar, se você trouxe esse cara aqui e ouviu minha oração lá, ele tinha que saber agora o que eu pensava naquele momento. Ele falou, olha meu olho, rapaz. Eu olhei, cara, parecia que estava pegando fogo do olho dele de verdade. Aí eu falei assim, meu Deus, cara. Aí ele disse assim, é a última vez para você saber que Deus me trouxe aqui. Quando a faca ia entrar na sua barriga, você tinha medo de morrer e ir para o inferno. Olha para minha cara e fala que eu estou mentindo. Eu olhei para a cara dele, manifestou o saramonego em mim, cara, você não tem noção. Gente, pensa numa coisa feia, caí endemoniado no meu próprio salão de cabeleireiro. Eu, a partir desse dia eu comecei a achar que o Espírito Santo era mal educado, porque ele podia esperar eu sair do salão para fazer um negócio. Imagina, gente, tem algum cabeleireiro aqui? Tem? Não? Cara, imagina você dentro do seu negócio, caindo endemoniado lá. Não sei se eu fiquei meia hora, um dia, mas eu levantei, sabe o que aconteceu? Nunca mais fumei, nunca mais bebi, nunca mais cheirei, não tive recaída, não tive crise de abstinência. Não sei nem que sabor que tem, não sei que gosto que é, não sei mais nada. Sofri um reset, assim, ó. Sabe? Levantei zerado. De repente, agora eu vou para onde? Vou para aquela igreja, cara, os caras têm o poder. Cheguei lá, falaram assim para mim, se você dormir de bermuda, o anjo não visita. Falei, o quê? Tem que pôr calça bem grande. Não estou falando mal de ninguém, gente. Era a minha igreja que falou isso para mim. Põe a blusa aqui e o anjo vai visitar. Ah, tudo que os caras falavam eu fazia. Fui na igreja e falaram que estava rolando uma festa no céu agora, porque eu aceitei Jesus. Falei, que da hora, fui lá, onde gente louca, grita aleluia no meio do negócio. Tem gente falando, cara, aleluia. Eu falava, o que esses caras têm, velho? Eu imagino, gente, o meu coração de mundano, entrando dentro do reino de Deus, entrando para a igreja. Eu tentava conectar, eu falava, esses gritos de aleluia devem ser uma coisa parecida com um gol. Né? O cara vai jogando, gol! Eu falava, é isso, é o gol dos evangélicos, é o aleluia. Eu pensava, quem não tive um discipulado na hora, gente, imagina a minha situação. Fui parar na igreja mais radical da cidade, no outro dia estava eu de terno andando para a rua. Aí os caras, o que aconteceu, velho? Virou mormo. Eu falava, o que é morno? Não, eu já aprendi ontem, os mornos serão vomitados. Não, cara, nós estamos falando mormo. Meu, a galera não queria mais andar comigo, meus amigos ficaram de mal comigo na hora que me viram com aquele terno. Então, tudo bem, não fui para casa de recuperação, mas me puseram numa casa de recuperação a céu aberto, porque no que eu mudei de roupa, no que eu mudei de cabelo. E o pior, se falasse no final do culto, nossa, que culto louco, alguém já falava, tá amarrado. Eu falava, puxa, o que eu falo então, né? Tinha dia que o pastor pregava uma mensagem, eu falava, nossa, esse cara é louco. Que cara, rapaz, não sei o quê. E os irmãos vinham, já metiam a mão na minha cabeça, inclinavam eu para trás. Cara, tudo que eu fazia dava errado. No outro dia que eu aceitei Jesus, eu entrei na igreja e cantou uma música da Ivete Sangalo, que eu não sabia louvor. Cheguei na porta da igreja e falei assim, estou tão feliz com Jesus, mas eu não sei nenhuma música que eles cantaram ontem, eu não consigo lembrar. Falei, já sei, entrei na igreja assim, hoje sou feliz e canto, só por causa de você, Jesus. Cara, já veio uma irmã, sentou a mão em mim, tá amarrado, não pode cantar essa música do diabo aqui dentro. Gente, daí do nada, cara, eu era um cara louco, daí agora eu tava numa seita. Então pensa, cara, os caras não liam muito a Bíblia lá, o negócio era meio esquisito, que alguém revelasse... Estava revelado, já era, tinha que fazer. Deus está revelando, você tem que arrancar o tênis agora. Aí o cara arrancava o tênis, embora descalço. Era um negócio muito louco assim. Mas, cara, a pureza de ter Jesus nessa época, eu queria voltar. De verdade. Qualquer coisa que alguém falava, eu falava, é Deus mesmo. Vamos lá, não quero saber. Duvido você ganhar aquele mendigo. Vamos lá, catava o mendigo, levava para casa, faz a barba do mendigo, lava o mendigo. Joga esguicho nas costas do, até sair a craque do mendigo, aí ora pelo mendigo, dá comida pelo mendigo, daqui a pouco você não sabe mais o que fazer com o mendigo, daí ele também não sabe o que fazer, volta para o mundo, volta para você, vai de novo, é uma coisa assim, eu fui parar nesse lugar. Agora, gente, eu não sabia que Jesus tinha uma história comigo, aliás, eu não sabia muito bem quem ele era, então eu fiquei alguns anos ali, até que um dia minha subjetividade foi roubada. Eu não era mais um cara legal, eu não era mais um cara sorridente, agora eu era um evangélico. O evangélico é um cara que sabe fazer todos os termos, mas não significa que ele é filho de Deus. Não significa que ele anda com Deus, que ele tem intimidade com Deus. Sabe dar paz, sabe dar aleluia, sabe trazer oferta, sabe falar bênção, está amarrado, mão para trás em nome de Jesus, sabe? Agora você é evangélico, paz do Senhor. E me ensinaram que Deus tinha pressa na obra. Não me ensinaram que Deus tinha pressa na intimidade. Me ensinaram que Deus precisava da força do meu braço. E hoje, pesquisando as escrituras, eu vejo que é o contrário. E depois que eu fiquei muitos anos naquele lugar, eu já estava bem crente. Agora eu era um legalista religioso. Quando alguém vinha confessar um pecado para mim, eu falava, você é um demoniado, devia se converter. Eu virei aquele cara que critica tudo e todos. Não podia confessar certas coisas, porque a aparência de santidade tinha que ser a tal. E na linha que eu fui seguindo, você seria alguém, não pelo que você é com Deus, mas por aquilo que você tem. E queridos, de repente, estava eu 7 anos de conversão, eu não vivia mais na droga, não vivia na prostituição, mas agora eu era um religioso. Eu sabia entrar no módulo automático. Existem orações que a gente faz que você nem repara nas palavras que você está usando. Às vezes uma oração para ir dormir, às vezes uma oração na hora do almoço, às vezes um momento de oração da igreja. Querido amado Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui te louvando, te bendizendo. O que você falou mesmo? Eu já falo isso há tantos anos, né? Queridos, e de repente, todos os pecados que eu perseguia, o Senhor permite essa queda. da namorada, eu começo a cair em tudo. Começo a cair em um monte de coisa que eu perseguia, que eu denunciava. E quanto mais eu caía, mais Deus me usava. E aí eu comecei a não entender mais nada. Aí eu comecei a entender que a doutrina do pagar o preço só pode ser pago aquilo que Jesus não pagou, porque o que ele pagou ninguém pode pagar. E eu estava entrando para uma linha não de pagar um preço a ser pago, mas de tentar pagar um preço que não se paga. Comecei a entrar numa linha de santidade a forceps, não santidade por causa de relacionamento. Comecei a entrar numa linha de ter que estar na igreja, ter que estar com os irmãos, ter que ser crente, mas eu não necessariamente que eu amava aquilo. Queridos, a alegria saiu do meu coração, e de repente a hora que eu estou lá embaixo, triste, não aguentava mais nada, não sabia o que fazer da vida, eu estou namorando agora, porque de 15 anos, quando eu comecei a namorar, até 25 anos, eu nunca tinha ouvido alguém falar, eu te amo. Agora eu era bem sucedido, um bom cabeleireiro, ganhava dinheiro com algumas empresas de cosmético, era técnico de colorimetria, Jesus me prosperou, eu tinha carrão, estava bonito na fita, ele prega bem, traz ele ainda traz a oferta. Eu fiquei com essa fama, mas eu não tinha vida com Jesus. Eu não tinha vida na videira. Eu tentava produzir frutos sem estar ligado na videira. Eu não consultava Jesus para fazer as coisas. Então, de repente, na parte mais monótona e estranha da minha vida espiritual, aquela garota que nunca disse que me amava, aquela que eu tive filho aos 17 anos de idade, que me largou várias vezes e por último foi eu que a deixei, agora ela se converte. Começa a pôr o joelho no chão e orar. Minha esposa, minha verdadeira esposa, ela orou 10 meses, jejuou. Chegou a perder 20 e poucos quilos de tanto jejum e oração. E eu um dia, agora eu não tinha mais a ferida de ter uma esposa que não me amava, porque eu arrumei uma namorada. Um dia eu chego num semáforo. 23 segundos o semáforo ficava fechado, porque depois eu passei lá para contar quanto tempo ele ficava no vermelho. Deus falou tanta coisa na minha cabeça em 23 segundos que eu passei lá e cronometrei quanto tempo o semáforo ficava no vermelho. Quando eu paro no semáforo, o Espírito Santo falou assim: essa moça que está dentro do seu carro não é sua, então ela é mulher do próximo. Então devolve ela na porta da casa dela, ora por ela, abençoa a vida dela, eu vou dar um marido para ela tão bom que ela nunca mais vai lembrar que você existiu. E você vai voltar para a sua mulher. Falei, hã? Vai voltar para a sua mulher. Falei, Deus, você está de zoeira, Deus. Olha só quanta ferida. Eu sou um cara destruído na área sentimental. Deus falou, Leandro, para que eu possa derramar poder sobre alguns homens, eu preciso matar eles antes. Para que a minha glória possa vir sobre alguns homens, eu preciso matá-los antes. Eu quero depositar uma unção, eu quero depositar um ministério, eu quero depositar coisas do meu reino para alguém que não está mais vivo. Se eu colocar isso na mão de um jovem tenro, vivo, eu estou perdido. Agora que você está perdido, você só tem uma opção: me respeitar e me ouvir que você bagunçou tudo. O único jeito de alinhar tudo que você fez é se você voltar a ouvir minha voz e obedecer. Primeiro passo é vira à esquerda, deixa ela, abençoa a vida dela e sai. Querido, demorei 6 horas para conseguir tirá-la do carro. Porque já vem aquele papo de mulher, né? Cara, a gente se ama, velho. Você prometeu para mim. Poxa, você vai voltar para aquela uma. Cara, e o meu coração de alguém que nasceu para não machucar ninguém, estava machucando todo mundo de novo. Igualzinho antes, quando eu não tinha Jesus. Querido, ter Jesus é conter Jesus. Ter Jesus da boca para fora não é ter nada. Sabe, tem muitos crentes hoje tendo doenças psicossomáticas, tem muitos crentes hoje que não crê. Eu sou crente, mas não creio na oração. Eu sou crente, mas não creio em milagre. Eu sou crente, mas não creio em prosperidade. É o cristão ateu. já tem um livro assim com esse título. Ele é cristão, mas ele é ateu em algumas áreas. É um ateísmo cristão. Queridos, de repente o Espírito Santo fala para mim: você deixou ela aí? Deixei. Agora você vai na igreja que a sua ex-mulher está orando. Falei: ah não, Deus, é muitas emoções para um dia só. Deixa eu ir lá para a minha casa do meu pai, pedir para o meu pai orar, meu pai e minha mãe crentes, orando para a minha vida toda. Deus falou: vai na igreja dela. Gente, eu chego na igreja dela, igreja lotada, não cabia mais uma pessoa. Eu dou uma olhada, tinha um lugar só. O Sóstenes falou que aqui todo mundo é profeta, né? Tinha só um lugar na igreja para sentar, adivinha onde que era? Vejo que são profetas mesmo. Eu fui lá, eu fui indo de boa, para ninguém me ver. Quando eu olho, eu falo: ai meu Deus do céu, ela sentadinha, do lado dela uma bolsa e uma blusa. Falei: tem alguém aqui? Já levantou outra profeta, ela: cara, faz 10 meses que eu sento aqui, e faz 10 meses que essa blusa está aqui, e todo mundo que está aqui acha que eu sou a louca que estou orando para o marido que foi embora com outro, que ele não vai voltar. E é o seguinte, eu vou tirar essa blusa daqui, porque tem 10 meses que eu oro pela sua vida, 10 meses que eu profetizo para todo mundo ler, vai sentar aqui um dia e não vai deixar mais de sentar. Irmãos, ela tira a blusa, pensa que os 10 anos que eu não fui amado, fui curado naquela blusa, no manto da cadeira com a blusa. Irmãos, pensa numa cena linda. Eu sento assim, bonitinho, a igreja já começa. O avivamento chegou, parece que o Benerrim sentou na igreja. Porque quem era eu? O safado, cara, que todo mundo sabia a história e estava orando. Agora o safado veio fazer o quê? Converteu. Voltou para a igreja. Olha que coisa linda, gente. Você, se você está desgraçando a vida de alguém, eu vou falar para você, é só você se alinhar que já vai vir um avivamento. Então, onde você estiver, você pode ter certeza absoluta. Sentei. Que vergonha, gente. Aí, sabe, quer que Deus piore um pouquinho? Primeiro passo foi: larga essa. Segundo, vai para a igreja. E o terceiro, a igreja começa a entrar no manto. Daqui a pouco o pastor começa a orar em língua. E eu entendi tudo em português. E entrando por dentro da minha cabeça em português: Leandro, eu vou confiar um ministério na sua mão. Todo mundo que é desgraçado nessa cidade e não tem para onde ir, vai para a sua igreja. E eu quebrei em você toda a religiosidade, eu quebrei em você todo o espírito de julgar. Leandro, eu acabei com sua vida, agora que você não tem nada, eu vou colocar em você uma coisa, um amor gracioso. Eu vou te dar graça sobre graça. E todo mundo que não tem para onde ir nessa cidade, vai até você, porque a sua história de restauração com esta mulher que está do seu lado, a Érica, vai ser uma história que vai impactar muitas pessoas. Vou confiar o ministério na mão de vocês, vocês vão pastorear, e você não tem noção a história que eu vou escrever da sua vida e da sua esposa a partir de agora. E eu entendi tudo isso em português, eu ficava olhando para ver se mais alguém entendia. Gente, aí eu queria ser ético, saí da igreja, falei: Érica, oi, eu vou para casa dos meus pais, ficar uns 2 meses, porque é ridículo esse negócio. O cara estava lá, agora vem para cá. Ela grudou na minha mão e falou: está amarrado em mim. Você é meu marido e eu não vou deixar pombagira nenhuma tomar você de mim. E você vai para casa agora. Gente, eu fui para casa, mas eu não reconhecia aquela mulher. Eu ficava toda hora olhando para ela, parece que o Espírito Santo fez um botox na cara dela, assim, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela formoseia o rosto. É verdade, minha mulher 20 e poucos quilos mais magrinha, com a carinha de cheia do Espírito Santo, eu olhava para ela, eu falava: nossa, cara, que louco, não acredito nisso. Queridos, passam uns meses, eu volto para as atividades na igreja. Só que agora eu estava ferido com a igreja, nunca mais eu ia na igreja. Eu não vou mais na igreja, mas quando alguém me convidava para ministrar, eu falava: a esperança da igreja é eu ir. Olha só, pensa num coração destruído. Aí chega dia 15 de novembro de 2007. Que dia que é esse? o dia que eu não tinha agenda. Leandro, você vai pregar onde? Umas 10 pessoas, minha tribim, andava comigo. Vocês conhecem a 13ª tribo? Conhece? A Bíblia tem 12, eu tinha a 13ª. É a tribulação, todos os tribulados resolveram andar comigo. Então tinha uma divorciada, tinha um nóia, tinha um ladrão, tinha um bandido, tinha todo tipo de gente que a sociedade joga para fora. Estava lá comigo, eram os meus 10 filhos espirituais. Leandro, aonde você vai pregar hoje? Lugar nenhum. Ah, cara, arruma um lugar para pregar, porque a gente quer ir. Daí eu falei para minha esposa, amor, todo mundo querendo que eu vá pregar em algum lugar, vamos fazer um culto aqui. Irmão, se um dia Deus falar para você fazer um culto na sua casa, não faz. Pode ser que está abrindo uma igreja na sua casa, isso não é bom. Gente, 3 meses, 60 pessoas. Minha casa tinha átrio, santo lugar, santo do santo. Era sala, cozinha e sala de jantar. Você pregava assim só, você dava uma olhada nesse cômodo, nesse aqui, virava para cá, enquanto isso as crianças estavam destruindo o quarto das minhas filhas, que era a salinha das crianças. Eu não falava de dízimo, não falava de oferta, não falava de primícia por 1 ano e meio, porque eu era ferido com isso, fui machucado com isso, então eu resolvi trabalhar muito e pagar as contas da igreja. Quanto mais eu paguei, mais eu ganhava. Eu entreguei minha empresa para os meus pais em agosto de 2009, quando eu ganhava 15 mil. Eu gastava mais ou menos uns 7 com o ministério. Quanto mais eu semeava, mais Deus me dava. Não tinha mais onde pôr. E naquela época, você imagina, o negócio era bom. Real era bem real, não era surreal. E aí, 3 meses, 60 pessoas... Aí fomos para o meu salão de cabeleireiro. Salão desmontável. Tira o lavatório, tira as cadeiras, tira tudo, virava igreja. Então era salão de terça a sábado, igreja domingo e segundo. Que igreja que é essa? Não, não é igreja. Paz do Senhor, não, não dá paz aqui não. Nada que parecesse crente não podia fazer lá. O que é aqui então? Aqui é seita. Que seita? Seita Jesus Estabeleça. Gente, era uma brincadeira que a gente fazia, mas pegou um negócio. Como que era? Você chega, uma adoração. Daí quando alguém começa, olha gente como eu era ferido. Quando alguém começava, recebe a cura, eu falava, para, não recebe nada. Canta para Jesus. Para com esse negócio de canta, recebe a cura. Deixa o fogo então queimar, cachoeira de podre. Para com esse fogo aí. Deixa isso. Canta para Jesus. Canta. Gente, mas eu fiquei assim, canta para Jesus e deixa ele derramar aquilo que ele quiser. E aí, tá bom, agora vamos partilhar uma palavra, e beleza, e agora? E agora eu oro por todo mundo e vaza, todo mundo vai embora. Aí, eu gastava R$680 de pizza, quando eu era lá na minha casa por mês. Então você que está indo na sua célula, vê se racha as coisas que você come no final lá, porque senão alguém paga sozinho, e eu, no meu caso lá, eu que pagava sozinho. Ó, vai que Deus está me usando aqui agora. Não, em Minas não tem isso. Mineiro é gente boa, gente. Todo mineiro que eu conheci é sensacional. Vocês não vão fazer papelão com essa fama que vocês têm ao longo do Brasil todo, pelo amor de Deus. Gente, de repente nós no salão, meu irmãozinho, 7 anos de idade, tive um sonho. Sonhei que um anjo pegava toda a galera que estava aqui e levava para um lugar, parecia igreja. Igreja, Leandro, você acredita? Eu falei, meu Deus do céu, o negócio está ficando sério. Daqui a pouco... Nós tínhamos 140 pessoas dentro do salão, batizado nas águas. Aí eu fingi que eu era batista, tradicional. Então eu só pregava, quando começava um fluirzinho, eu já, beleza, beleza, beleza, parou. Eu falei, não, não quero esse negócio. Senão daqui a pouco vão começar a rodar aqui, vão quebrar os espelhos, não quero saber. Gente, mas não deu outro. Um dia o Espírito Santo veio lá. Foi um reteté no negócio lá. Só eu fiquei careta, todo mundo chapado. Veio vinho novo do céu. Todo mundo ficou louco. De repente, 2 gordos. Foi na onde? Adivinha? Tá, no espelho, velho. Racharam o espelho. E eu orando, Santo Jesus, não deixa o espelho matar os caras. Meu Deus do céu. Eu não tenho alvará para fazer esse tipo de coisa aqui dentro. Aqui é só um salão. Partiram o meu espelho. Foi a hora que o Espírito Santo falou, vai para um galpão. Querido, história. Eu fui para o galpão, a gente não tinha dinheiro para colocar as coisas. De repente as pessoas começaram a ter sonhos, as pessoas começaram a ser evangelizadas sobre o dízimo. por assembleiano, para os caras do Bola de Neve. E eles, o cara começava a trazer o dízimo, eu falava, não, eu não quero. Cala a boca que você vai ter que receber, senão eu não vou ser abençoado. Eu falei, nossa, que estranho esse povo, gente. E o povo trazia dinheiro. A primeira bateria que eu ganhei foi uma Tama, custava uns 12 mil. Eu falei, gente, não tem nem onde pôr, os caras dão uma bateria dessa. Daqui a pouco trouxeram um amplificador valvulado. Eu falei, nossa, Deus, o que está acontecendo? Daqui a pouco, a Poema foi inaugurar o primeiro galpão para 150 pessoas sentadas. Inaugurou com 250. Era sobre loja, irmão. Então, quando os caras começavam a pular, todo mundo pulando, pulando, pulando. O negócio ficava balançando assim, né? Era sobre loja. Eu falava, Deus, se cair, me mata primeiro, por favor. Porque senão eu estou perdido. Gente, enfim. Dali a gente foi para um outro galpão. Ficamos lá até alcançar um número que foi o maior número de uma igreja na nossa cidade, no mesmo lugar. E agora nós estamos num galpão, num outro galpão. A gente continua simples, a gente continua sem muitos recursos, mas nós acabamos de ir para um galpão como o de vocês. O Senhor nos deu 680 mil reais para colocar naquele lugar, nem é nosso. Hoje nós temos a frequência de 1.700 pessoas no domingo, e tudo isso começou de uma célulazinha da Seita Jesus. Eu virei pastor mesmo. Eu sou pastor de um presbitério. Eu tive que formar uma equipe de liderança. Eu tive que morrer para o evangelismo de rua, que é minha praia, minha área. Eu sempre saía para a rua, ganhava alma. De repente Jesus falou, Lê, se você ficar fazendo isso, a porta do fundo da igreja está aberta. É grande a entrada, mas é do fundo também. Você vai ter que virar pastor. Gente, até 300 membros fui eu que ganhei. Daí para frente eu virei pastor. E comecei a consolidar as pessoas e gerar os próximos evangelistas. Mais 2 anos como pastor, tive que começar semestre. Porque a igreja começou a requerer muito ensino, a igreja começou a pedir fundamento. E mais alguns anos como mestre. E de repente, pela misericórdia e graça de Deus, o Senhor liberou sobre nós um apostolado em 2014, através do Dan Duque, do Mark Schubert, que é minha paternidade espiritual. E ao mesmo tempo eu ganhei o tio Lu, eu chamo ele de tio Lu, não conta para ele, senão ele fica doido comigo, o Luciano Subirá. E daí para frente, Jesus começou a me colocar na minha vida homens maravilhosos, como o Marciano, como o Farley, como o Djalma, como o pastor de vocês. Para mim foi maravilhoso estar na casa de Zadok, quando eu fui dar um abraço no Sóstenes, porque a mensagem dele foi a mais poderosa sobre a minha vida naquele congresso. Eu tomei um susto, que ele falou, Leandro Barreto, eu tô te ligando. Eu falei, nossa, não acredito, esse cara me conhece, velho. Eu que quero conhecer todo mundo, porque Jesus está me curando. Eu tive a síndrome de Elias quando eu comecei a Poema. Só eu não me dobrei para Baal, o resto tudo demoniado. Aqui em Minas não tem isso, mas lá, gente, lá tem muito isso. A gente pensa que a nossa igreja é melhor, que só a gente que é de Deus. Às vezes a outra célula já não é de Deus. E eu fiquei um longo período com essa doença, até que um dia Deus falou para mim, Lê, eu tô cansado de levantar gente para te curar, cara. Foi a sua mulher, eu troco o coração dela. Os seus pais, Deus me deu a honra de ordenar meu pai, minha mãe e até minha sogra. Olha como eu sou de Deus, eu ordenei minha sogra, gente. Eu sou de Deus. A prova disso é que eu não faço nem piada com sogra. De verdade, a maior piada que eu faço é essa. Deus me deu a graça de levantar minha sogra como diaconisa. Gente, eu tenho vivido uma vida maravilhosa. E estar aqui é mais um dos passos de Jesus curando meu coração, curando minha vida. Amém? Queridos, essa é uma breve apresentação, senão você não vai entender as minhas loucuras. Mas hoje, eu estou fazendo minha última agenda longe, vou ficar um período no secreto com Deus. Deus sempre me dá uma temporada de sair, uma temporada de ficar. Então, para mim é uma honra estar com vocês. E eu espero muito que vocês estejam muito abertos para aquilo que Jesus quer fazer esses dias. Sabe, eu gosto de ser muito orgânico com o Senhor, ficar absorvendo o que Ele quer, o que Ele deseja. E eu contei um pouco dessa história, porque eu sei que Deus vai falar com muitas pessoas aqui, e de diversas maneiras, porque, queridos, nós como igreja, a gente precisa todo tempo estar recebendo algo novo de Deus, mas receber algo novo de Deus sem desprezar o que Deus já fez, não se pode burlar o progresso. Então, a gente caminha para frente, claro, o Evangelho é uma linha, não é um ciclo, o Evangelho é uma linha, vários ciclos rolam em cima dessa linha, mas o Evangelho é para frente, o Evangelho é até a Jerusalém Celestial. Então o que acontece? Homens e mulheres vão construindo, a igreja vai construindo, e nós caminhamos para frente, porém a tradição, quem é a tradição? A tradição é a transferência, e olhar para a tradição e falar, isso não é nada, é desprezar tudo que foi construído nesses 2000 anos. E eu vou te falar, eu sou de uma geração underground. Depois que eu saí da igreja mais tradicional, eu virei um pastor underground. E por muito tempo eu preguei só na igreja de maluco, só na igreja de doido. E quer que eu te diga algo? Essa nossa galera está cometendo um erro. Eles estão se tornando religiosos de aba reta, tatuagem e bermuda. Já está difícil você entrar no meio dos caras se você tiver de terno. Ah, deve ser aquele crente. Queridos, a religiosidade, ela muda o estereótipo, mas ela continua nojenta. A religiosidade, ela pode ir para um extremo ou para o outro. E qual é a igreja que Jesus quer? A igreja que consegue aliar todo o ensino, a igreja que consegue aliar toda a experiência com a força da juventude. Vocês já pararam para pensar? Deus não põe no mesmo homem a força de um jovem e a sabedoria de um velho. Deus não coloca. O cara, quando ele sabe tudo o que fazer, ele não tem mais força para fazer. E o cara, quando tem muita força para fazer, ele não sabe o que fazer. O que Deus espera com isso? Transferência. Deus espera governo, Deus espera que os pais alinhem os filhos. Eu acredito que um pai, eu acredito que um pastor, eu acredito que uma paternidade espiritual, uma mãe, é um arco. Eu acredito que o jovem na mão dessa família, dessa liderança é o quê? Uma flecha. E eu acredito que quem puxa e solta é o Espírito de Deus. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Existe algo no coração de Deus que Deus quer resetar em nós. Então olha só, imagina comigo, agora esquece a minha história um pouquinho, vamos voltar lá no Éden. Deus fez um homem, a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança é do hebraico aparição ou fantasma. Quando o homem andava pelo Éden, os animais, eles viam uma aparição de Deus. Se o homem é imagem e semelhança de Deus, quando os animais olhavam, falava, cara, o líder está aí. Primeira função que Deus deu para o ser humano na terra foi ser líder. Ainda vivemos no meio de pessoas que falam, eu não quero ser líder, eu não quero nada, eu não peço, eu só agradeço. Ah, gente, isso aí é hipocrisia, em nome de Jesus, isso aí está amarrado, anulado, está concretado, está jogado para trás. Deus quer liberar sobre nós uma autoridade de governo. Então Deus, quando o Adão andava, os animais falavam, olha cara, é um vislumbre de Deus. Querido, e sabe qual é a prova disso? Liga no Discovery Channel agora. Você vai ver o quê? Um cara domando uma naja. Você liga lá, tem um cara domando um leão. O que eles estão usando? Autoridade de governo, liberado no Éden. Então o Senhor diz para Adão, ele pega, faz Adão, a imagem e semelhança, e ele fala o quê para Adão? Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e disse, sedes fecundos. Multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Querido, na Bíblia, a mensagem, eu vou ler esse mesmo verso para você. E então os abençoou, cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando, sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros do ar, por todo ser vivo que se move na terra. Agora eu vou te falar o versículo que eu traduzi do original, na nova versão linguagem dos mano, que eu estou traduzindo aí. Brincadeira. Mas essa tradução é minha, presta atenção. Eu deixei bem claro, porque, lembrando, meu povo é doido, tá? Esse versículo não é para vocês, mas para o meu povo maluco. Olha só. Então Deus os abençoou e lhes disse: tenham filhos para governar a terra, que literalmente deem à luz, pois parir fica por conta dos animais. Querido, o ato de parir é jogar o filhotinho para fora. Existem homens e mulheres fazendo isso. Dar à luz significa dar instrução, dar conhecimento, liberar sabedoria, dar destino profético, ou seja, acender mais uma lâmpada de Deus na terra. A abundância e a plenitude dos filhos de Deus devem brilhar sobre este planeta. Mantenham a minha ordem espiritual, custe o que custar. Gerencie também os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Querido, a Bíblia é politicamente correta, a Bíblia é ecológica, a Bíblia ela é incrível, a Bíblia é antiga, a Bíblia é pós-moderna, a Bíblia é eterna. E quando Deus fez Adão, Deus deu autoridade de governo. Deus disse: Adão, eu fiz a terra e é o seguinte, te levanto como líder e estou saindo fora. Querido, os céus, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. A Bíblia diz isso no Salmo, algum Salmo, eu não lembro onde é, 119, 115, 16, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. Querido, quando Deus fez o homem, foi assim, olha que massa, Deus fez o homem e falou assim: homem, tudo que eu fiz aqui é seu, falou, beleza, beleza Deus, é exatamente como aqui. Deus fez esse lugar um dia, através dos homens. Muita gente pode ter tentado fazer alguma coisa, mas era por causa desse dia, era por causa dessa igreja, era por causa desse ministério que esse lugar foi feito. Então Deus colocou vocês aqui dentro e falou assim: ó, tá vendo? Pode fazer o que quiser. Deus não fica palpitando, põe o púlpito para cá, põe o púlpito para lá, faz o teto solar. Ele deu para vocês e falou: pode fazer. Faça com a sabedoria que eu dei, faça com a inteligência que eu dei, faça com o gozo e o prazer que eu dei. Então imagina que louco, gente, imagina você poder pôr apelido no mundo inteiro e ninguém colocar em você. Imagina você poder falar: aquele lá vai ser cabeçudo, aquele lá vai ser bobalhão, aquele ali vai ser boca aberta, e todo mundo olhar para você e falar: Leandro Barreto, Sóstenes Mendes, imagina que benção, você zoa todo mundo e ninguém zoa você. Gente, imagina tudo ser feito para você. Imagina, moças, vocês que não casaram ainda, Deus fazer para você aquele cara que você é louca, sabe? Aquele visual, uau, uau, aquele homem de Deus, aquele que não só abre a porta do carro, mas também abre a Bíblia para te ensinar. Aleluia, imagina, mulherada. As só solteiras, em nome de Jesus. Imagina, o cara que você pediu a Deus é seu. Ele babando para você. Você andando aqui em BH, ele andando de costas, só para te olhar. Ai, essa sim é osso dos meus ossos. Dá até uma voltinha, olha por trás, pelo lado, pela frente. Essa sim, Deus. Aleluia. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olha só que maravilha. Aleluia. Imagina um cara babando em você a vida toda. Imagina, meninos, vocês, aquela gata que nunca dá bola para você, aquela tão linda, aquela varoa de Deus, que só de você chegar nela, você já ia perder o timbre da voz, você, em vez de chegar, e aí, pai, você já ia chegar, sabe quando a voz dá uma falhada? Não sei se já acontece em BH, mas, cara, tem dia que a voz tem que vir, é aquele momento que o seu pai te pega, que isso, você, em vez de falar, nada, pai, você, oi, pai, que? Tem dia que a voz falha. Mas imagina, garotão, você olhar para a varoa e falar: não, Deus é comigo, né? A voz nunca vai falhar, o timbre é valvulado. Aleluia, varoa, paz do Senhor, como é que você está? meu Deus do céu, ah, Jesus é bom. Imagina, sabe, tipo, a garota dos seus sonhos, o garoto dos seus sonhos, tudo perfeito. Imagina se acordar a hora que quiser, não precisa de ar-condicionado porque não é quente demais, nem precisa de blusa porque não é frio demais, a sua varoa acorda no seu peito na lua de mel para sempre, lua de mel forever. Você ergue o braço, cata-se uma manga, assim, ó. Toma, gata, que é suco de manga. Imagina. Gente, esse era o Éden. Era exatamente assim que Deus fez. Gente, eu não sei onde Adão e Eva estavam com a cabeça para desgraçar a nossa vida, gente. Meu, gente, se eu pudesse ir lá, se Deus falasse, Lê, eu te levo em algum lugar da Bíblia, onde você ia? Eu ia com um facão lá no Éden, arrancar a cabeça da serpente. Ah, falava, não, não vai acabar essa mamata, não, eu vou matar essa serpente. Nem que eu tivesse que morder a cabeça dela, gente, eu ia matar a serpente. Eu falava, Deus, me leva lá e me dá a unção do seu calcanhar, porque se você vai pisar e esmagar, eu já resolvo isso agora, mas tudo bem, não vai ter como voltar. Gente, Deus deu tudo isso na mão do homem, era exatamente assim. Agora, quer que eu diga, ainda pode ser tipo assim. Como? Deus quer que a gente assuma o governo. Gente, para eu mentorear essa loucura toda na minha vida, para eu restaurar meu casamento, o que eu tive que fazer? Dobrar o joelho e falar, Deus, e agora? A minha esposa veio de um lar em que ninguém é casado. Para ela, casamento não tinha o valor que tem para mim. Na minha família, todo mundo é casado. Eu lutava toda hora por casamento, ela não estava nem aí. Casamento, trocar de roupa, a mesma coisa. Sempre foi assim. Gente, como eu poderia governar minha esposa? Como eu podia estabelecer reino de Deus? Como eu podia dar destino profético na minha casa? Minha mulher nasceu gritando, será que existe algum governante para me dar direção? Só que o grito dela não era assim. O grito dela é, tá para nascer homem que põe a mão em mim, tá para nascer homem que manda em mim. Gente, quantas mulheres não conseguem ser submissas? Por quê? Porque não encontram um homem com uma missão. E de verdade, nós homens somos a primeira mulher da casa, nós somos a noiva. E quando nossa esposa pode ver a gente ser a noiva do Cordeiro, ela consegue se submeter facilmente como nossa adjuntora. As mulheres não querem ser capacho. E os homens não querem ter Cristo como sua cabeça. Queridos, então, eu tive que acessar as Escrituras para o meu casamento sobreviver. Tive que acessar as Escrituras para continuar dando direção. Então eu escrevi uma série chamada Governo. Porque o que tem de gente pregando o reino de Deus no nosso país hoje, sem saber o que é governo, sem saber os princípios elementares, qual o papel do homem na Bíblia, qual o papel da mulher na Bíblia, qual o papel da família na Bíblia, o que eles devem fazer, como os filhos devem se submeter. Eu tive que fazer uma série, passo 1, passo 2, 16 passos, até ensinar para aquele povo o que era isso. E quando eu comecei a desfrutar disso na minha vida começou a prosperar. A minha esposa nunca ia se submeter ao safado que eu era. Gente, nas vésperas do meu casamento, véspera, sabe o que é véspera? Um dia antes, literalmente, eu estava no segundo andar de uma casa de tatuagem, bebendo cachaça o dia todo. Quando ela chegou, olhei lá embaixo e falei, peraí, quando minha banda está tocando, ela nunca vem ver? Se ela veio aqui, ela deve estar tendo um caso com alguém. Pulei lá embaixo, acima da cabeça dela. Estourei o maxilar da minha esposa, a cabeça dela, um dia antes do meu casamento. Gente, eu já tentei matá-la, ela tentou suicídio 11 vezes, que eu peguei. Dos 16 aos 26 anos, depressão profunda. Eu usei todas as drogas, você pode imaginar, menos crack. O resto eu usei todas. Como que Jesus foi estruturar a nossa vida? Através dos desafios das Escrituras Sagradas. Através de olhar a Bíblia e não achar, pô, que massa essa pregação. Não, sair, sabe, lutando contra si mesmo. Sair daqui, não, tipo, eu preciso fazer alguma coisa. Querido, eu tenho esse costume. O pastor Sóstenes falou dentro do carro 3 níveis de liderança, eu já anotei. agora a Gilmara falou aqui, a palma é algo que você dá para alguém que é bom. Eu falei, nossa, eu preciso um dia pregar sobre isso, já comecei a anotar. Eu ainda continuo atrás de princípios, eu continuo atrás de fundamentos. Eu não estou colhendo algo à toa. Ao mesmo tempo que Deus me deu a graça de vir aqui, também não vim aqui à toa. Eu fui empurrado pelo Espírito Santo por construir uma igreja local, por construir reino de Deus. A gente não aparece do nada. Eu não sou um bom pregador, o meu sermão às vezes não tem pé nem cabeça, mas você não vai esquecer da minha experiência e vai carregar o ensino que o Espírito Santo está dando para você nessa noite. Então, querido, quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus, ela não é igual para todo mundo, porque ela é igual, ela não é igual para todo mundo, porque todo mundo não é igual na expectativa, todo mundo não é igual na busca, todo mundo não é igual em se abrir, todo mundo não é igual em praticá-la. Deus é para mim e para você do tamanho que a gente crê que Ele é. Para uns Deus é explosivo, para outros Deus é uma divindade lá longe. Querido, a sua expectativa vai atrair algo de Deus. Então o que Deus queria fazer? Dar o governo na terra para o homem. Queridos, o governo está em ser alicerce para as pessoas que Deus te deu. O governo está em apontar as pessoas que Deus te deu para o lugar certo. Governo significa dizer não com muito amor para quem precisa do não. Significa dizer sim e ajudar no tempo certo a pessoa que precisa do sim naquela hora. Significa você dizer, eu não sei o que fazer agora, mas nós vamos buscar juntos o que fazer. Sabe, queridos, o governo significa estabelecer princípios de Deus, transferir princípios das Escrituras para a minha vida, das Escrituras para minhas filhas, das Escrituras para minha esposa. Hoje em dia eu tenho reunião de governo em casa. Então tem dia que eu acordo, o Espírito Santo fala, cara, seguinte, você vai ter que fazer isso. Eu falo, Deus, mas eu tenho 3 mulheres para falar. Eu tenho a minha esposa Érica, eu tenho a Lilian, minha filha mais velha, e eu tenho a Hadassah. Deus, é 3-1. E Deus fala, então, mas o governo é seu. Porque no Éden eu passei reto, não falei com a serpente, eu não falei com a Eva, eu falei com Adão. Eu dei instrução para Adão, depois eu voltei e requeri dele. Então é o seguinte, você dá a instrução e o problema delas é me obedecer. Eu falei, ah, então demorou. E aí o que, que eu aprendi como cabeleireiro? Fui 12 anos cabeleireiro. Com mulher você não chega e resolve nada. Mulher você tem que dar um rolê primeiro. Você faz uma volta, dá uma bolsa da Vitor Hugo, compra umas melissa, pá, né, um perfume. Então como que eu... Quando eu tenho que exortar a minha casa, escuta aí meninos, essa vocês deviam pagar para mim, 10 vezes sem juros eu faria para vocês, mas vai ser de graça hoje. Quando eu tenho que puxar a orelha da minha mulherada, eu chego para ela, falo, oi, tudo bem, bom dia, faço um café, eu moo o café, puxo o cheiro recendendo na casa, passo um café da Starbucks, aí levo para a Lilian, levo para a Érica, levo para a Hadassah. Ah, amor, Lilian, Hadassah, oi, vocês têm algo para me dizer? O quê? Vocês têm algo para reclamar de mim? Do que está falando? Não, é que toda vez que eu vou exortar vocês, vocês começam a lembrar coisas que não tem nada a ver com o assunto. Isso é típico de mulher, você fala, amor, vamos resolver uma coisa. Você largou a meia em casa hoje. Quem perguntou? Ninguém está falando disso. Mulher é muito rancorosa. Elas carregam umas coisas assim. Elas carregam uma coisa no coração que não tem nada a ver. Então, o que eu faço? Eu abro para auditoria. Pode me mandar o WhatsApp. Se não tiver coragem de falar na cara, manda e-mail. Pode mandar a mãe falar, filha, vai lá, confessa para a mãe, manda a mãe falar com o pai, já que não se doer. Não tem problema, mas ó, eu dou um dia inteiro para você se reclamar de mim. Delas, por quê? Porque depois da manhã, eu vou estabelecer reino de Deus e governo aqui nessa casa. Gente, nesse primeiro dia a expectativa fica tão grande que elas não reclamam de mim para nada. Aliás, elas me abençoam o dia inteiro. No outro dia a gente senta, e eu varei a noite, filho, jejum, oração, Bíblia na mão. Aí eu chego, Hadassinha, o quê, papai? Tem 4 aninhos. Seja uma menininha abençoada. Tá bom, porque ela não tem muito para reclamar. Lilian, Lilian, você é a maior folgada, filha. Você tem 19 anos de idade, você está na universidade. Filha, você não sabe quanto custa combustível, você não sabe quanto custa um carro. Filha, você não sabe. Olha aqui, filha, você precisa ajudar sua mãe, você precisa honrar sua mãe, precisa honrar sua avó, você precisa honrar seu pai. Filha, ó, cuidado lá na psicologia, tá? Que estão ensinando lá, ó, um monte de porcaria aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. A Bíblia diz isso. E é o seguinte, se você começar a desviar, eu tomo o seu diploma, ponho fogo nele, mas salvo você, porque você vai pro céu comigo, nem que seja na paulada, eu vou levar você junto comigo, em nome de Jesus, que é o meu trabalho. Tá bom, filho? Tá, pai, tudo bem. Érica, agora você. O quê? Eu dou uma piscada, tipo, o que eu posso falar na frente delas, eu tenho que falar, para dar uma moral também, que a mãe não é perfeita, né? O pai também não é, a mãe não é. Olha, amor, a gente pode fazer isso. Mas depois disso, ainda tem a reunião do santo com a minha esposa, entendeu? É aquela que você não pode falar na frente dos filhos, senão você tira a moral. E como eu falo, e dou ênfase, e venho como alicerce, porque é o seguinte, a palavra final lá em casa é minha. Sabe por quê? Porque eu falo, sim, senhora. Não, eu vou descendo, gente, eu vou ficando mansinho, sabe? Aí tem dia que a Érica vem, quando a reunião inverte. Leandro, sabe qual é o seu problema? Eu falo, para. Escreve um ensino na Bíblia e vem me ensinar como é que sai do meu problema, senão eu não quero nem falar dele. Se for para só xingar, vai dar briga, acaba casamento, não é assim que faz. Amor, você tem a unção de Deus, é uma pastora, quer que eu mude? Traz o ensino, porque eu sou convertido. Se você mostrar para mim na Bíblia que eu estou meio cavalo, eu vou ser mais manso. Se você mostrar aqui que eu estou errando aqui, eu vou, porque eu sou convertido, eu quero Jesus e quero para o céu. Ah, então tá bom. Então, eu termino a nossa reunião, sabe o que eu faço? Escuta aí, meninos, vocês vão dar valor para mim o resto da vida depois dessa. Eu cato na mão delas e falo, Jesus, tudo que o Senhor me disse, eu já disse. Tudo que o Senhor me revelou nas Escrituras, eu já passei. Nesse Éden, o Senhor não vem falar com Adão. Se o Senhor tiver que vir aqui no Éden, vai falar com a Zeva, porque está tudo governado. Já apontei o destino profético delas, em nome de Jesus. Gente, desde que eu comecei a assumir o meu papel de governo, nunca Deus precisou falar comigo nem com a Zeva. Eva é um tipo de igreja, Adão é um tipo de liderança da igreja. Quando nós ensinamos o nosso povo, quando os pais ensinam seus filhos, quando os maridos ensinam suas mulheres, a igreja é potente, a família é potente, tudo funciona, esse é o governo, querido. Mas governo é uma das coisas que Deus nos confiou, a segunda é mais poderosa que a primeira. Deus fez o que de Adão assim que ele caiu? Adão, agora que você caiu, eu preciso te ensinar uma coisa. Até então você não precisava disso. O quê? Preciso ensinar você a ter vida sobre a morte. Como? É fácil. Pega um cordeirinho que aponta para o meu filho Jesus, mata ele, o derramamento de sangue aponta para a cruz, veste a roupa dele. Isso representa nós na natureza de Cristo e Cristo sendo derramado pela nós. Tudo bem? Ali nasce o quê? O primeiro sacerdote. O que é um sacerdote? Escuta isso, gente. Sacerdote é quem tem poder de vida sobre a morte. Toda vez que desse alguma coisa errada para Adão, mata um cordeiro. Sacerdócio. O sacerdócio foi tão bom que o sacerdócio virou familiar. Sabe quem fazia isso também? Noé. Noé, sem saber se os filhos desviaram no acampamento, ele já trazia todo mundo. Vem aqui que o papai vai orar. Ai, meu Deus, o pai já pensa que nós fizemos alguma coisa. Não. Vai que vocês pensaram, vai que vocês sonharam em fazer. E outra, antes de acontecer o mal, já vou resolver isso. O pai Jó, colocava a família debaixo da redoma e liberava a paternidade espiritual sobre a família. Isso se torna ainda maior. Jetro se tornou sacerdote de uma tribo, sacerdote de Midian. Foi paternidade de quem? De Moisés, num determinado momento da vida dele. De repente Deus levanta quem? Moisés, sacerdote do povo que estava escravo. Depois Deus faz o quê? Sacerdócio da ordem de Arão, virou profissional. O negócio agora é o seguinte: todo mundo trabalha, mas vamos semear na vida dos sacerdotes, porque os sacerdotes vão ministrar vida sobre a nação, vida sobre nossas famílias, vida sobre nossas casas. Quando a gente pecar, a gente vai lá para a igreja, porque nós temos um sacerdócio para sacrificar em nosso favor. E o negócio foi tão bom que Cristo veio e se tornou o supremo sumo sacerdote. E o que ele fez? Agora não vai precisar mais de sacrifício. Por que que João Batista, olha só, presta atenção, por que que João Batista é o maior homem nascido do ventre de mulher? Porque ele foi lá, apertou o botão do sacerdócio arônico e desligou. Naquela época, quem estava aqui em cima era top de linha, quem estava daqui para baixo não era. Naquela época, aqui era o clero, aqui embaixo era o leigo. Agora, depois de Jesus, todos nós somos nação santa, povo exclusivo de Deus, geração eleita. Na hierarquia, existe alguma coisa de quem está aqui para quem ainda não está. Agora aqui todo mundo vai ser chamado para dar um testemunho, para liberar uma palavra profética, para pastorear. Mais de cada 20 jovens que está na igreja, 19 vão fazer sua vida fora do púlpito. Um fará sua vida aqui em cima. Então significa o quê? Que o último sacerdócio, o sétimo, é o sacerdócio do cristão. Gente, o que é sacerdócio? Sacerdócio é relacionamento. Ó, talvez você hoje passou tanta luta para vir aqui, que você teve que ministrar vida sobre sua angústia, vida sobre a morte. Ai, eu estou morto de cansado, é sexta. Gente, tem que ministrar vida. Eu estou feliz hoje. Eu venho lá do interior de São Paulo, vou até Guarulhos. Daí de Guarulhos eu vou até a cidade. Eu estou feliz, sabe por quê? Porque eu desci no aeroporto e vou pregar na mesma cidade. Eu venho de longe, chego no aeroporto, desço numa cidade e vou parar lá na Casa do Chapéu ainda. Meu Deus do céu, tem dia que eu 17 horas para eu fazer uma pregação. Eu tenho que ministrar vida sobre o meu corpo. Tem dia que está todo mundo, vai ter culto hoje. Eu estou já 17 horas na estrada para dar uma pregada. Eu tenho que ministrar vida. Não, cara, eu estou aqui, não é um evento, é uma coisa de Deus. Eu ministro vida sobre minha vida. Tem dia que você vai acordar e fala, nossa, cara, eu devia estar morto já, né? Eu já devia estar morando com Jesus. Você tem que ministrar vida para você sair da cama. Tem dia que você tem que ministrar vida na sua esposa. Tem dia que você tem que ministrar vida nos seus filhos. Tem dia que tem que ministrar vida no chefe. Tem dia que o chefe chega, ele olha pro trabalho, pro departamento dele, ele tem vontade de dizer, acho que eu vou pôr fogo nesse departamento, depois eu ponho fogo em mim mesmo, porque eu não aguento mais essa pressão. São números, são metas. Meu Deus, o que eu vou fazer? Querido, o maior poder que o cristão tem é o poder do sacerdócio real. Agora, como que você acessa esse poder? Esse poder é acessado no relacionamento. Se o homem saiu do Éden voluntariamente, ele precisa voltar para o Éden voluntariamente. Eu gosto agora. No Éden, tinha escolha lá, porque a árvore do livre-arbítrio estava lá. Mas agora que o homem é caído, ele precisa escolher lugares mais altos. Ele precisa escolher o pensamento mais alto, a revelação mais alta. Ele precisa escolher ouvir a voz primeira, a voz do Senhor. Nós precisamos voltar. E como que faz isso, querido? Como que o governo é revelado dentro de nós? Como que eu começo a ter a mente de Cristo? Como eu começo a saber o que fazer? É simples. Mateus 6,6 é o grande sacerdócio do Novo Testamento. Entre no seu quarto, feche a porta, busque o Senhor em secreto, e Ele te recompensará publicamente. Querido, eu vou encerrar minha mensagem por aqui, mas escuta só. Deixar de ser metaleiro, drogado, maluco, se converter, me deixou sozinho. Ficar sozinho me fez ler a Bíblia pela primeira vez em 3 meses. Em 6, 7 meses já tinha lido mais uma ou duas. Eu aprendi a orar porque eu não tinha mais com quem conversar. Eu sou um cara que meu testemunho nunca ia sair na TV, porque quando eu fui para a igreja eu tinha carro, tinha emprego, tinha família. Assim que eu cheguei na igreja, eu perdi a família, perdi o carro, perdi o emprego, perdi o dinheiro. Eu falava, nossa, cara, acho que fui para a igreja errada, né? Não é possível. Não, querido. Jesus estava matando aquilo que me matava. O Leandro que machucou e feriu muitas pessoas, orgulhoso, arrogante, nojento, Jesus tinha que fazer um trabalho lindo. E eu estou no meio do processo ainda. Você vai ver quando terminar. Lá na glória a gente se vê, você vai falar, nossa, você ficou bem, irmão. Lá na terra nem era tanto, mas aqui, olha como você está ótimo agora. Gente, eu descobri Jesus porque todo mundo me abandonou. Agora, sabe qual a diferença entre ficar sozinho e buscar solitude? É que no primeiro caso largaram você, e no segundo você larga todo mundo. Eu gosto de estar aqui, é bom estar com vocês, mas esse momento aqui em cima do púlpito fala da minha intimidade. Eu nem preciso saber muito o que eu vou pregar, porque se eu deixar ele fluir de dentro do meu coração, ele vai tocar quem ele deseja. É ser instrumento. São anos de luta. Sabe o que é um Davi derrubando um leão? Um Davi derrubando um urso? É o Davi que ninguém conhecia. O Davi derrubando Golias era um Davi muito bem treinado no seu secreto. Querido, a sua força, a sua estrutura está no seu dia a dia. Está no seu leão, está no seu urso. Você sabe que hoje eu não vivo mais sozinho, hoje tem tanta gente. Hoje, como pastor, tem sempre alguém que fala, pô, eu queria tomar um café com ele, ou eu queria bater um papo, queria ter um discipulado. Quando você fica na situação que a gente está hoje, de liderança, você não fica sozinho. Porém, eu não vejo a hora de ir para a solitude, eu não vejo a hora, sabe, em que eu posso voltar para o quartinho, e eu posso permanecer ali, e falar, Jesus, para que eu nasci? Jesus, eu não sei ser pai. Jesus, eu não sei ser pastor. Eu orei a vida toda para aprender a ser pastor. Eu orei a vida toda e ainda oro para aprender a ser marido. Eu tenho orado para aprender a ser filho. Eu tenho orado para aprender a ser um cristão. E aonde acontece isso? No secreto. Entra no seu quarto, fecha a porta. Querido, você não tem que dar fruto. Você tem que ficar na videira. Se você fica na videira, de repente você começa a olhar e fala, eu estou cheio de fruto. Você permaneceu, você está em Jesus. Você vai dar fruto nos negócios, você vai dar fruto no casamento, você vai dar fruto na juventude, você vai dar fruto na adolescência, você vai dar fruto na infância. Querido, se você entrar no meu canal, Leandro Barreto, você vai ver minha filhinha de 4 aninhos num vídeo. Ah, eu entrevisto ela, e aí, Radassa, o que você quer falar? Ah, eu quero falar Salmo 4, o verso 8. Quando deito logo adormeço, que minha confiança vem no Senhor. Foi uma ministração, foi umas noites que ela não conseguia dormir. Eu falei, não, filha, a palavra de Deus diz que você vai dormir. Olha esse versículo, ministrei sobre a vida dela, ela tem decorado. Toda vez que ela tem medo para dormir, aos 4 anos, ela lembra do verso. Aí, olha só, uns caras pararam na rua, me fecharam de moto, queriam brigar comigo, porque eu saía do meu apartamento, a rua era estranha. A minha filha lembrou desse dia no vídeo, e na hora ela falou, papai, eles querem brigar com você. E eu, gente, queria ligar o turbo do meu carro, passar por cima dos caras, mas na hora Jesus falou, Lê, você é sacerdote, eles só podem ministrar a morte, você pode ministrar a vida. Eu olhei no retrovisor, o olhinho da minha filhinha chorando, ela, papai, porque eles estão brigando? Eu falei, filha, tadinho, eles não tiveram uma boa família, acho. Eu acho que eles não têm Jesus no coração, vamos orar por eles. Peguei na mãozinha dela, comecei a orar. Ela dá testemunho no vídeo que nós oramos por ele. Gente, eu estou gerando vida nessa criança. Esses dias ela entrou na escola, começaram a cantar, prepara que agora é hora do show da toda. Ela botou a mão na orelha, é do demônio essa música, saiu gritando. Todo mundo na escolinha chorando. Ah, você disse que é do demônio. Ela, não, é mesmo, mas é do demônio sim. E aí chamaram a gente lá na escola. Ai, a Radassa é muito radical. Eu falei, não, eu estou ensinando ela a estragar o mundo. Senão o mundo vai estragar ela. Gente, ou você ensina como governante, seus filhos têm intimidade com Deus, ou eles vão ter intimidade com o diabo. Querido, talvez você não saiba, mas um jovem está se perdendo hoje dentro de casa pelas redes sociais. O pai investe dinheiro para proteger o filho no quarto, você dá internet, você não sabe para onde ele vai parar. Querido, as minhas filhas não trancam a porta do quarto, se trancar eu quebro. Eu não entro lá na hora que elas estão se trocando, e eu sou pai e eu tenho que saber o que está acontecendo lá dentro, não vai montar a quadrilha. Tem serial killer nos Estados Unidos que monta quadrilha dentro do quarto, depois sai e mata todo mundo no cinema, daí os pais, ah, nunca vi, tinha até arma lá dentro. Tinha até explosivo plástico no quarto. Onde já se viu? Agora, gente, escute a voz de Deus, que Ele vai te dar direção. Eu passei em frente a uma floricultura e pensei, algum dia um safado vai querer dar flores para as minhas filhas. Quem se antecipa governa. Comprei flores para elas. Cheguei em casa, falei, Lilian, toma o seu buquê. A Lilian olhou, secona. Obrigado, pai. A radacinha eu dei, a radacinha me puxou, né? Então ela, ai, pai, que lindo essas rosas, cara. Uau, que top. Deus trouxe as duas. Se algum dia algum safado falar para vocês, já ganhou flores de um homem, fala para eles, meu pai já me deu. Abracei elas, profetizei sobre a vida delas. Gente, isso é governo. Mas da onde veio esse governo? Da intimidade. Foi passando na frente da floricultura, o Espírito Santo falou, Lê, para aqui, semeia na vida dos seus filhos, das suas filhas. Queridos, e para encerrar agora, o surfista que se tornou campeão ontem, brasileiro, ele foi dar entrevista. Olha a entrevista do cara. Queria agradecer meu irmão, que comprou uma prancha de R$30, e por R$30 eu estou no topo do mundo agora. Gente, eu comecei a chorar, e ele falou, e R$30 naquela época, vocês não têm ideia, era muita grana. Talvez foi 30 na época que o salário mínimo era R$64, vai saber. Naquela hora o Espírito Santo me mostrou ali, olha o poder de um irmão semeando sobre outro irmão. Nós cristãos, eles não são evangélicos. Nós cristãos às vezes perdemos o governo, porque já perdemos a intimidade. Mas ontem eu pude ver no topo do surf mundial, a força do amor de família e a força de uma semeadura. O irmão mais velho foi o arco. O Senhor posicionou este jovem para trazer uma alegria para o esporte brasileiro que vem sendo tão defasado nos últimos anos. Isso também fala da nossa perda de governo. E querido, eu quero ministrar isso no seu coração. Eu quero que essa noite, que é só um spark do que nós vamos fazer ainda amanhã e depois da manhã, eu quero que Jesus venha resetar o seu governo e venha resetar o seu sacerdócio. Os dois ofícios que Deus confiou na sua mão, ter intimidade com Ele e liberar sobre o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso significa que Ele é o primeiro, a galera é o segundo e você está em terceiro lugar. Se você andar em terceiro lugar na sua vida, você vai fazer o que o Pai Nosso diz. Aqui na terra como no céu, quero ser pastor Leandro aqui na terra como no céu, eu quero ser marido aqui na terra como no céu, eu quero ser esposa aqui na terra como no céu, eu quero ser família aqui na terra como no céu. A gente ora o Pai Nosso faz anos, mas a gente não percebe às vezes que Ele fala de um download diário. Quero ser um jovem de Deus aqui na terra como no céu, eu quero ser um cidadão aqui em BH, aqui na terra de BH como no céu, eu quero ser isso, Jesus, nessa essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos, querido. Espírito Santo, obrigado por poder estar aqui no Projeto Adoradores, Senhor. Muito obrigado por poder estar junto do pastor Sóstenes, que é essa grande referência junto da sua família, na nossa nação, em muitas outras nações. Senhor Jesus, eu venho aqui, Pai, eu venho aqui falar de um despertamento, falar em permanecer firmes, firmes no sacerdócio, firmes no governo. Eu venho aqui declarar, Senhor Jesus, autoridade de vida sobre a morte. Eu venho aqui declarar, Senhor, autoridade das mães, liberando vida sobre a morte que tenta atuar em seus filhos. Eu venho aqui declarar sobre os pais, que eu venho declarar autoridade de vida sobre a morte que vem sobre os filhos. Eu venho aqui, Senhor, profetizar a autoridade dos maridos, de declarar e liberar vida sobre a morte que tenta tocar sua esposa. Eu estou aqui para profetizar nas esposas a autoridade de liberar vida sobre a morte que tenta tocar seu marido, que tenta tocar sua família. Eu estou aqui para profetizar, Senhor, que essa igreja tem vida, vida com abundância, e ela está nessa cidade para declarar, Senhor Jesus, a autoridade de vida sobre a morte que tenta tocar esse bairro, que tenta tocar essa cidade. Senhor, a igreja precisa ter um efeito, Senhor, antropológico. Precisa escorrer para fora das portas dessa igreja a conduta de sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Deus, não são os pastores que fazem a obra, não são os adoradores aqui que cantam nesse altar que fazem a obra, não são, Senhor, os cinco ministérios somente que fazem a obra, mas todo mundo é chamado ao sacerdócio real. E o sacerdócio real libera sobre nós poder, Senhor, poder. Poder de vida sobre a morte. Ramanasha okandaraya subiama manasya nahai. Que venha escorrendo, Senhor Jesus, um vinho novo, novo e suave para a expansão dos odres, Pai. Em nome de Jesus, que as mentes e corações estejam abertos a Ti agora para expandir no Teu reino. Senhor, não para explodir, mas para expandir no Teu reino. Senhor, eu profetizo sobre esse ministério, sobre o presbitério, sobre a liderança, sobre os líderes de células, sobre os ministérios de louvor, os ministérios infantis, sobre os pastores. Eu libero, Senhor Jesus, daquilo, da porção que o Senhor tem derramado sobre a Poema. O Senhor derramou sobre nós, através de muitos homens de Deus que têm passado na nossa vida. O Senhor tem me curado, me restaurado, me renovado, me dado um reset no governo, Senhor. O Senhor tem me ensinado, Senhor, desde a minha juventude a governar segundo a sua vontade, e eu quero transferir isso nessa noite, nessa casa, Senhor Jesus. Espírito Santo, quem não sabe como fazer, convide-os a entrar no quartinho. Quem não sabe como fazer, entre no quartinho e peça sabedoria a Deus, que Tiago já diz que Deus te dará. Entre lá e diga: Deus, eu preciso resetar, resetar minha vida, resetar meu ministério, resetar minha juventude, resetar minha velhice, resetar minha família, resetar minha área profissional, resetar meu ministério. Senhor, eu te louvo, porque mesmo as experiências ruins que eu tive na sua igreja me forjaram, Pai, me forjaram, e o Senhor usou muitos outros homens para me curar, para me sarar, para transbordar e derramar sobre o meu coração eu ver o seu reino aqui na terra como no céu. Senhor, o Senhor não me tirou a toda aquela vida, Pai, mas eu sei que esse dia também estava marcado. O Senhor me tirou daquela vida para profetizar, para chacoalhar alguém, Senhor Jesus, que pode estar vivendo num tempo, Senhor Jesus, num tempo de escassez, num tempo de não saber o que fazer, de num tempo de não saber para onde ir. O Senhor me tirou, Senhor Jesus, daquele mundo e disse que ia me enviar, Pai, eu estou aqui pela primeira vez pisando nessa cidade para declarar vida de Deus. BH já conhece muito de Ti, Senhor, muito da Tua palavra, mas eu sei que o novo de Deus sempre irá nos surpreender. Libera o novo sobre essa casa, libera vinho novo, Senhor, libera um pão fresco. Vem, Espírito Santo, com o Teu amor precioso, restabelecendo o governo de filhos, governo de mãe, governo de pai, governo de família, governo de liderança, governo de chefe, governo de dono, governo de proprietário, governo de irmão mais velho, governo de tio, vó, avô, tia, governo de amigo. Senhor, em nome de Jesus, autoridade dada, Senhor, para comandar a terra, renova e reseta. Nós, os governantes, não governamos para si mesmo, não governamos para nós mesmos, mas nós governamos para a glória do Teu nome. Nos dá mentalidade de governar para a glória do Teu nome. Eu profetizo nessa noite, Jesus. Querido, enquanto vai ter ainda esse momento de canção e adoração, faça como se você não estivesse nesse lugar. Faça como se não tivesse nenhuma pessoa ao seu redor. Esquece aonde você está agora, o lugar que você está, quem está do seu lado. O secreto é algo que pertence a Deus. Eu quero que você saiba que todo mundo que está aqui tem uma vida secreta. Todo mundo tem. A questão é se ela é de Deus ou não. Quanto da sua vida secreta é de Deus e quanto dela não é? Todos temos vida secreta, independente da idade. Todos temos pensamentos secretos. Todos, independente da nacionalidade, independente da cultura e região, temos vida secreta, e ela é do Senhor. Ela é do Senhor. Tenha seu momento agora. Sabe aqueles dias que você não ganhou um abraço, ninguém orou com imposição de mãos, mas você sentiu um toque fresco e nunca mais foi o mesmo? Isso fala do secreto. Você não precisa nessa noite de alguém, você precisa só de Jesus. Esta noite é sua noite com Ele, é sua noite de intimidade. Carabás e mandarabás. Se você consegue voltar lá naquele lugar de intimidade, onde tudo que você tinha era só Jesus, Ele pode te confiar muitas coisas. Tudo que um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus colhe, é fruto do seu secreto. Então nunca perca o secreto, nunca perca, nunca, nunca. Volta para a videira. Volta para a videira, Ele tem pressa na intimidade, Ele tem pressa na intimidade. E quem tem intimidade tem velocidade com a obra. Volta, volta lá para aquele lugarzinho secreto. Algum dia você chorou, ninguém falou com você. Algum dia você foi liberto, ninguém te tocou, mas Jesus tinha entrado dentro de você no meio de uma canção, num ambiente de adoração. Essa é uma noite que Jesus quer fazer isso outra vez, outra vez. As atualizações de Deus estão diante de você. Talvez alguém vai deixar de ser muito sério e vai se tornar mais alegre. Talvez alguém vai deixar de ser muito alegre e criança e vai se tornar mais maduro. As atualizações de Deus estão liberadas sobre essa casa. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de passos que vão te equipar, que vão abrir seu leque para ter conquistas maiores, para ter amplitude maior. Você vai ser expandido pelo vinho novo essa noite, porque o vinho expande, ou ele expande ou ele explode. Então bebe desse vinho novo de Deus que está aqui nessa casa. Gaste esse momento nessa canção secreta, só você e Jesus, só você e Ele. Pai nosso que estás no céu, santo é Teu nome, Teu reino, Tua glória, seja feita.